se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas você pode fazer isso aqui nessa tarde, dizendo que Ele é santo, perfeito, dizendo que Ele é santo. Abre o teu coração, querido, expresse, seja só a sua vida a expressão de adoração nesse lugar. Levanta tua mão lá em cima comigo, lá em cima, lá em cima. Segura forte aí, pensa somente em Deus. Não pensa quem está à esquerda nem à direita, pensa em Deus. Pensa unicamente em Deus. Você vai fazer uma declaração de amor para Jesus nesse momento. No retorno do rei, no retorno do rei, eu creio que você vai voltar com ele, porque aqui você venceu, amém? Segura a mão aí assim, ó, levanta a mão, bota pra cá, vai, ó. Agora, ó. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Vai! Deus abençoe a todos.